ouvir o mar sentado na pedra, sentado na areia. E senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na maresia. Maresia na Serra. Um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Maresia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Ao fundo do Pavilhão das Galeotas, no Museu da Marinha, que situa nas alas Norte e Poente do Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa, encontra-se um antigo hidroavião, isto é, um aeroplano que descola da água e amara quando da chegada. Trata-se do Santa Cruz. O hidroavião concluiu a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, protagonizada em 1922 pelos oficiais de marinha Gago Coutinho e Sacadura Cabral. A aviação naval portuguesa foi fundada em 1917 e teve como primeira base operacional a Doca do Bom Sucesso em Lisboa. Assinalando o centenário deste feito português, a Marinha Portuguesa realizou a 28 de setembro do ano passado uma cerimónia alusiva. Para o ensaio de voo do Atlântico Sul, efetuou-se a 22 de março de 1921 a viagem Lisboa-Funchal, na qual se experimentaram o corretor de rumos de Sacadura Cabral e o sextante de Gago Coutinho. Assim, a 30 de março de 1922, pelas 7 horas da manhã, descolou do Rio Tejo o hidroavião Farey 2, tripulado por Sacadura Cabral e Gago Coutinho. Para apoiar a viagem, 5 dias antes largaram de Lisboa o Cruzador República, o Aviso de Segunda Classe 5 de Outubro e a Canhoneira Bengo. A primeira etapa da viagem, que duraria 8 horas e 17 minutos, efetuou-se entre Lisboa e Las Palmas da Grande Canária. Vergüenza ni poca, yo te daré el cascabel, te lo prometo, mojica, y tú me das esa miel que llevas en la boquita. Cabelito, ay la la la la, cabelito, ay la la la la. Yeah. segunda etapa da viagem iniciou-se na madrugada do dia 5 de abril de 1922, saindo o hidroavião da ilha de Guando, nas Canárias, onde as condições de descolagem eram mais propícias. 10 horas e 43 minutos depois, o Farey, que seria batizado Lusitânia por decreto, amarraria em São Vicente de Cabo Verde. Aqui demoraram-se até 17 de abril, a fim de serem reparados os flutuadores. Na mar, tudo note de silêncio. Na mar, tudo água e de chora. Na sombra de tempo, busoujo tabua. Nesse verso, toma rumo de mar. Na mar, tudo sonho é de lonjura. Na mar, tudo sereno de se ojo de água e chupa que chega de lado. Onde solta nasce de meu felicidade é tudo de meu espelho de alma de tudo e eu que baja canto chuva também de meu felicidade é tudo de meu minha vida minha terra e minha creceu chon que coração pode ter na mar tudo longe é horizonte na mar tudo medo é profecia expúcio esconcha esverso é asa que leva cheiro de marizia. Na mar, tudo cantiga é sagrado. Na mar, tudo ara é de cantar. És vento, és onda, és areia, é alma. A terceira etapa efetuou-se entre as ilhas cabo-verdianas de São Vicente e de Santiago, na distância de 170 milhas, que foram percorridas em 2 horas e 15 minutos. A 18 de abril, pelas 7 horas e 55 minutos, Sacadura Cabral e Gago Coutinho levantaram o voo rumo aos penedos de São Pedro e de São Paulo, já em território brasileiro. Esta seria a maior etapa da viagem, com um total de 908 milhas percorridas, à velocidade de 80 milhas por hora. 11 horas e 21 minutos depois, demoraria esta etapa. Oh, mama, teta que timbo de xambai. Bode xambai espanha a terra, bode xambai salva a mãe. O mar, o mar. Deta que timbo de xambai, bode xambai espanha a terra, bode xambai salva a mãe. O mar. Mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume em caminho, mar, banhada, anime, São Vicente, pequenino, vamos abraçar, me acredito. Mar azul, sobe mansinho, lua cheia, lume em caminho, vá banhar terra de meu, São Vicente, pequenino, vamos abraçar, me acredito. Ano passar, tempo correr, sol veio a lua sair, a minha oceana na terra nos, o mar, o mar. Ano passar, tempo correr, sol veio a lua sair, a minha oceana na terra nós. O mar, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume em caminho, pa banhar terra de meu, São Vicente, me acredito. Mar azul, sobe mansinho, lua cheia, lume em caminho, pa banha terra de meu, só Vicente, pequenino, pão, abraçar, me acredite. A chegada aos Penedos de São Pedro e São Paulo, com depósito de combustível apenas com 2 a 3 litros, e o vento a desfavor, obrigou o hidroavião a uma descida forçada sobre o mar cavado, o que originaria a perda de um dos dois flutuadores. Acorrendo em seu auxílio, o cruzador República recolheria os dois pilotos e os instrumentos de bordo. Thank you. Para perpetuar o incidente nos penedos de São Pedro e São Paulo, foi erigido um padrão em chapa de ferro com letras de latão e com a inscrição seguinte: Hidroavião Lusitânia, Cruzador República. Perdido o hidroavião, segue Lisboa outro aparelho. Na manhã de 11 de maio, o novo hidroavião volta atrás, sobrevoa os penedos e prossegue a viagem. Porém, uma avaria fez parar o motor. Em consequência, nova amaragem, com os pilotos a suportarem o afundamento do hidroavião. Valeu-lhes o navio de carga britânico Paris City, que o recolheu. Novamente, o governo português enviou um terceiro hidroavião, com menos autonomia, mas considerado o suficiente para as etapas seguintes na costa brasileira: Recife, Bahia, Porto Seguro, Vitória e Rio de Janeiro. Cheia de gente a passar e a me ver passar. Rio de Janeiro, gosto de você, gosto de quem gosta deste céu, desse mar, dessa gente feliz. Bem que eu quis escrever um poema de tudo que eu vi, em tudo quanto eu amei. E no poema que eu fiz tinha alguém mais feliz que eu, o meu amor, que não me quis. Escrever um poema de amor, e o amor estava em tudo que eu vi, em tudo quanto eu amei. E no poema que eu fiz tinha alguém mais feliz que eu, o meu amor, que não me quis. Na tarde de 17 de junho de 1922, o terceiro hidroavião batizado de Santa Cruz, Amara na Enseada de Guanabara, termina a viagem histórica de 4.527 milhas, que foram percorridas em 62 horas e 26 minutos, a uma velocidade média de 72,5 milhas por hora. Para a história, ficam aqui as características do hidroavião Faro 3, construído em madeira e revestida a tela. Comprimento 10 metros e 92 centímetros. Envergadura 14 metros e 5 centímetros. Peso em vazio 1.800 kg. Velocidade de cruzeiro 115 km por hora. Secadura Cabral e Gá Coutinho, oficiais da Marinha Portuguesa, foram entusiasticamente aclamados como heróis em todas as cidades brasileiras que visitaram. E